Ouçam. Rock, quem diria, é a irmandade de rua virando diretoria. Um calibre de 10 na voz, adrenalina. PM, Cintia Libral, puxa o gatilho da rima. Pensando em melhores dias pra minha vida, eu me afastei de creca. Mas se liga, maluco, aqui não tem comédia. Se pagar pra ver, o bicho pega na cara. Se ficar na reta, não cabe a nós. 12 mais 1, 380 estoura a sua cara. Se maçar, tole 1, tole 2, quantos for. 12 mais 1, 380 estoura a sua cara. Se maçar, tole 1, não cabe a nós. 12 mais 1, 380 estoura a sua cara. Se maçar, tole 1, tole 2, quantos for. 12 mais 1, 380 estoura a sua cara. Se maçar, tole 1, não cabe a nós. Ele sempre quis ser o cara basudo, ter todas as mulheres, rodar pelo mundo, ter sorte no jogo, ser bem informado. Saúde, bom gosto, ter carro blindado. Dias e noites, pensando na vida. Estou cessou nessa noite, boa noite querida. Ainda olho no espelho, não me vejo cansado. Eu descanso dormindo, eu só sonho acordado. 12 mais 1, 380 estoura a sua cara. Se maçar, dole 1, dole 2, quantos for. 12 mais 1, 380 estoura a sua cara. Se maçar, dole 1, não cabe a nós. 12 mais 1, 380 estoura a sua cara. Se maçar, dole 1, dole 2, não cabe a nós. Não cabe a nós. Te dou ideia, não entende, finge não tá vendo. Vem me aloprando, me alugando, que tá no veneno. Deixa o bicho pegar, deixa o couro comer. Quando a casa cair, vai cair com você. O cenário é ideal pra quem tá na rotina. É foda, se livra dessa tua sina. Mas não coloca ninguém na tua lista de culpa. Macaco velho e esperto, não mete a mão na cumbuca. Aí mané, ô Zé, qual é que é? Se agiliza, compadre, então sai do meu pé. O seu diploma de traíra já tá na mão. O seu diploma de defunto tá na boca do canhão. Aí, compadre, chega de treta. Se vacilar, vai arrumar pra sua cabeça. Tem uma rapa de nego que tá na sua cola. Sai voado, vai, não demora. Segue o rumo, vai buscar a sua liberdade. É só lembrar daquele homem que falava a verdade. Machucam.